lendário Robin, a lenda viva das aparelhagens. Banda 007, Banda W7, emoção do início ao fim. Ei, o lendário Robin. Te dar um papo reto, sem querer te dar pressão, mas você tá vacilando com meu coração. Ei, amor, você só me ama por mensagem, pessoalmente não. Você segura o celular, mas não pega na minha mão. Não dá mais, seu tempo acabou. Menos mimimi e mais amor, e mais amor. Banda W7, emoção do início ao fim. Ei, vou te dar um papo reto, sem querer te dar pressão, mas você tá vacilando com meu coração. Ei, você só me ama por mensagem, pessoalmente não. Você segura o celular, mas não pega na minha mão. Não dá mais, seu tempo acabou. Menos mimimi e mais amor, e mais amor. Olha,